Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E hoje iremos falar de um grande ícone azul. Vamos falar sobre Mega Man! Vamos falar sobre o Mario e agora o Pokémon Fada. E aí, pessoal, o que vocês acham do Porra, Mario? Não, para, sai Pokémon, a gente tá muito Pokémon. A gente tá muito Pokémon, que tipo de afirmação é essa? É Pokémon! Enfim, Pokémonices à parte, né, a gente tá aqui reunidos um dia após lançamento de Pokémon, a gente tá meio febre aqui, enfim. Nós estamos reunidos aqui para falar sobre Mega Man e eu sou o Mugiwara e Mega Man me fez comprar PlayStation 1. É a ferro e fogo, Mega Man. É puro aço. Cara, porra, é titânio. Por que que ele falava que era aço, velho? A armadura dele era de titânio, velho. Não tinha nada a Talvez ver. Talvez porque titânio não rimasse. Né? Aqui é o cabeça e eu vou citar pra vocês agora uma das melhores frases do Mega Man X1, que é mais ou menos assim. Realmente poético. Foi foda, cara. Olha, senti aqui. E você fez igualzinho, cara. Você acabou de xingar todo mundo, cabeça. E você não sabe. Na linguagem do Mega Man, né, velho? É, exatamente. Pois bem, aqui é o Jim. E eu chorei quando o Mega Man Legends 3 sumiu. Putz, cara. Nossa, realmente, Jim. Tava todo mundo no hype já quando... Tipo, eles estavam começando a anunciar sobre o Mega Man Legends 3 pra 3DS, passa e tal. Aí daqui a pouco, bum. Não, acabou o Mega Man. Cara, eu ainda tô frustrado que eu quero saber como o Mega sai da Lua. Ele foi deixado lá, pra sempre. E aqui, entre nós, temos um participante especial, vindo diretamente do Level 1 Podcast. Oi, meu nome é Ether. Bom, Mega Man Legends ainda me dá pesadelos. Por quê? É que ele tinha medo dos gráficos, cara. Eram gráficos absurdos. Meu Deus, um quadrado. Naquela época... Quando você é uma criança inocente jogando o jogo e você entra num calabouço no meio do nada e dentro só tem inimigos, tudo escuro e quase não tem mapa, você fica um pouco perplexo. Isso, caraca. Eu não sei porque eu nunca consegui jogar aquilo, nunca fez sentido pra mim, porque eu apertava quadrado e não atirava, então não fazia sentido. Cabeça, pelo que eu me lembro, você é a pessoa que não usa quadrado pra atirar. Hoje eu não uso, eu aprendi que tá errado. Você aí, que tá jogando, que tá ouvindo a gente, jogava Mega Man X com quadrado, você tá jogando errado, porque o quadrado tem que ser o botão do dash. Vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui. Eu creio que todos aqui são da década de 90, correto? Então as nossas infâncias foram regadas a Mega Man, que era o auge do Mega Man na década de 90. Mais ou menos, né, Mu? Que tinha Power Rangers. Eu digo, para Mega Man, o auge do Mega Man foi na década de 90, entendeu, Di? Na verdade, o auge do Mega Man é agora com o Midnight Number 8. É isso aí. É agora. Então, não é 8, é 9. Tá tudo errado. Não, mas enfim, em 1987, né, o primeiro Mega Man, ele nasceu no Japão, né, com o nome de Rockman, detalhe, para o console Nintendinho. Ele foi desenvolvido pela grande amada de idolatrada de todos nós. Ah? Porra, antes de começar essa frase. Cara, o pior é que a Capcom fez tanta coisa boa, mas ela conseguiu cagar tanto em cima das coisas dela, velho. É inacreditável. Eu comparo a Capcom com o Togashi. Ih, lá vem. Assim, ela faz coisas muito boas. Só que tem horas que ela tá nem aí com o que ela fez. Bem, e ele foi desenvolvido por Akira Kitamura, né? Tokuro Fujiwara e, abre aspas, agora o grande que, pra mim, ele tomou proporções inimagináveis de fanboys isso e minha. O Keiji Inafune, ele foi o criador, realmente, do conceito por trás do Mega Man. Ele já tinha trabalhado no Street Fighter, né? Ele tava na equipe com 22 anos, ele tava trabalhando já na produção do Street Fighter. Eles gostaram, né, a Capcom gostou da forma como ele trabalhou, da criatividade dele, dos conceitos que ele tinha trazido, e como eles estavam querendo fazer um jogo de plataforma, vamos dizer assim, o tiro de plataforma, seguindo o Metroid, que já tinha feito sucesso, né, o primeiro Metroid, eles chamaram o Keiji Inafune, deram tipo uma equipe ridícula pra ele, tipo, era uma equipe muito pequena, falaram assim, olha cara, se vira. Então, vamos colocar aqui, só pra a gente se familiarizar, Mega Man ele é um robô e ele tem a grande habilidade de piar os poderes de outros robôs, assim tornando o Mega Robô bolado. Sim. A gente pode colocar aqui que Mega Man teve várias franquias, né? É, a clássica, Mega Manzinho, né? O Mega Man que a gente conheceu do Nintendinho, que é pequenininho, paz. O Mega Man X, que foi a primeira evolução, né, do Mega Man. Ele, você vê que é, não é mais o mesmo Mega Man, ele tá uma armadura melhorada e tal. O Mega Man Legends, né, que já trouxe o conceito de 3D e tal, que ainda estava se inspirado com o Mega Manzinho, né? Mas com uma armadura melhor. A história do Mega Manzinho com um 3D, alguma coisa mais elaborada. Teve o Mega Man Battle Network, odiado por muitos, amado por outros. E posteriormente, quando foi evoluindo, a gente teve mais Mega Man Zero, Mega Man ZX e Mega Man Star Force para finalizar a série, né? Deixando um pouquinho de parte agora os jogos, vamos voltar para os jogos depois. Vamos entrar um pouquinho na história? Bom, para cada universo de Mega Man existe uma história em particular, mas sempre tem um consenso que todas elas passam no futuro com robôs, e os criadores desses robôs são o Dr. Willy e Dr. Light, a dupla de cientistas. A dupla, Dr. Willy e Light, criaram os primeiros robôs. E o intuito era o quê? Ajudar as pessoas, certo? Mas, obviamente, como sempre tem os espíritos de porco, né? O Dr. Willy não queria isso. A gente cai naquele conceito que é muito falado, né? Aquele robotic evil, né? Tipo, sou máquina, tenho inteligência artificial. Vou dominar o mundo. O Proto Man em si, ele era um protótipo de um robô que eles estavam desenvolvendo, que era um robô que poderia tomar decisões. Ele teria consciência, ele teria personalidade. Inteligência artificial. Não, mas não é a programada. Ele não é tão programado a fazer coisas. Ele consegue pensar e tomar decisões. Ele veio com aquele conceito de aprender. E nessa época, até assim, os robôs ainda seguiam. Eles ainda seguem as três leis da robótica do Isaac Asimov. Do Asimov, exato. Obrigado. E o Proto Man, na verdade, o grande problema inicial do Proto Man é que ele, no aprendizado dele, ele virou um robô individualista. Ele reparou que ele não queria ajudar os outros, ele não precisava daquilo, ele conseguiria, por si só, ser autossuficiente. E ele tinha um problema, que ele emanava uma energia, na verdade ele liberava uma quantidade absurda de energia, e eles estavam com medo de que isso fizesse ele morrer, quebrar, explodir. E aí o Dr. Light, quando falou, olha, a gente vai consertar você, não sei o quê, ele ficou com medo de que quando o Dr. Light fizesse essa manutenção, ele tirasse a personalidade e a capacidade dele de autodeterminação. Então ele foge e vira um robô renegado. Sim. Depois disso, ele começa a desenvolver outros robôs. Entre eles, ele desenvolve, né, o Rockman, no caso, no original, e a Row. O Rockman ia ser um estagiário, assistente de laboratório, e a Row uma empregada. Entre outros robôs, tanto o Light, ele recebe o prêmio Nobel da robótica dentro do ano... É 2000X, alguma coisa assim, 1990X. Aí, com tudo isso, né, a gente tem aquele negócio. O Willy, ele falou, cansei, não quero ajudar também. Ele quer entrar e fazer robôs que atendam a necessidades dele, que seria dominação mundial, pra variar um vilão clichê. E ele começa a fazer os próprios robôs. Com isso, o Light, ele percebe assim, pô, eu não vou deixar esse cara lunático sozinho aí à toa, tá ligado? Ele vai fazer merda. Então ele pega o Mega, né, o Rockman, que era um assistente, pra colocar e fazer uma manutenção nele pra ele ser um robô de batalha que possa defender a humanidade. Basicamente ele tunou o Mega Man, só faltou o Neon. Só faltou o Neon. Não, não faltou o Neon não, porque quando ele carrega é Neon aqui, ó. A capa tem Neon pra tudo quanto é lado, velho. Mas aquilo só no X. Não, é que no X ele, o Light resolveu, quer saber, acho que é melhor colocar aqui um pouco de luzes, mais cor. Talvez uns efeitos. O pessoal vai aceitar melhor. Porque ser funcional não importa. O importante é ser bacana, velho. Exatamente. Sabendo disso, então o que acontece? Essa história, ela que sustenta a série clássica, né? E as outras séries vão vindo a partir dessa série clássica. Exceto algumas, como a Battle Network, o Legends também. Mas a série principal, assim, né? Que a gente pode dizer que seria o Mega Man, Mega Man X, Mega Man Zero e por aí vai. Elas vão vindo desse conceito. Do que aconteceu nesse início, né? A primeira série Ela saiu jogos, a grande maioria, pra Nintendinho, depois pra Nintendo, e tem pra Play 1 também. Atualmente tem até pra Play 3 os últimos jogos. E também teve uma grande franquia que eu gosto bastante, também saiu pra Play 3, eu não sei quando ela saiu primeiro, que foi o Mega Man Bass. Ele saiu pro Super Nintendo em 98 e depois pro Game Boy Advance, uma versão pra Game Boy Advance. Pois é, tem na PSN também, eu sei disso. Mas é uma versão também bem legal. Ele se passa, na verdade, o Mega Man Bass entre o 7 e o 8. Mas, assim, da primeira franquia, eu acho que o que eu mais gostei foi o Mega Man 7, que foi o que eu mais joguei, assim. Eu lembro que o Mega Man 7, eu chegava, tinha o meu Super Nintendo e tinha uma locadora. Cara, eu locava ele toda semana, velho. Pode contar um segredo, Mugi? Mega Man 7 é filler. Não! Não é. Porque não pode ser filler quando você tem um rush que é equipado em você mesmo. É filler. Não. Do 6 pra frente é filler. O Mugi até ficou quieto agora, gente. Caraca. Que triste. Não, é que o Mega Man 7, eu gostava muito dele porque ele já tava num gráfico bem legal, assim, pro Nintendo, né? E ele tinha aquele sistema da armadura do Rush. Você ia pegando... Ah, não, o 7, eu pensei no X7. Nossa, desculpa, falei besteira. Eu acho que dessa série principal não chega a ter filler, Jim, eu acho. Eu tô pensando aqui... Não, aqui eu pensei no X7. O X7 é, infelizmente. X7 eu não gostava, eu gostei até o X6. Então, Mugi, seu mundo não caiu. Oh, tá, tô melhor. O primeiro Mega Man, ele não chegou a ser um sucesso. Ele não vendeu tudo aquilo que a gente... pensa hoje quando fala de Mega Man. Porque foi uma equipe pequena, eles não tinham problemas, eles tiveram alguns problemas de bugs, eles não conseguiram trabalhar muito bem com a engine gráfica da época, mas ele conseguiu um lugar ok, e a Capcom falou: olha, eu acho que a gente pode ir pra frente com isso, vamos vendo o que vai dar. O Mega Man 2 é que foi o verdadeiro grande jogo do Mega Man, digamos assim, foi aquele que realmente vendeu, ele tirou, se não me engano, notas na época perto de 9, ele vendeu 1 milhão e pouco de unidades. Foi absurdo pra época, né? Como sempre, a Capcom acertando o segundo título. O Mega Man 1, por exemplo, ele não tinha password. Você tinha que jogar de uma vez. Mas você tinha os continuos infinitos. Mas a partir do Mega Man 2, que eles começaram a trazer algumas coisas. Password, ele era mais trabalhado. O cenário já era melhor. O Mega Man 2 realmente foi uma equipe maior. Não foi a mesma equipe. Apesar do Nafune estar ali o tempo todo, né, dirigindo tudo aquilo. Foi com uma equipe já bem maior. Uma equipe, digamos assim, de primeira linha da Capcom fazendo. Dali pra frente, o 3, infelizmente, ele é um dos piores, porque ele teve que ser corrido, né? A Capcom pediu pro Nafume entregar o jogo, ele falou: olha, tá cheio de bug, mas eu não tenho como arrumar, porque eu tenho que lançar agora. E do 4 pra frente, ele começou, assim, apesar de serem jogos bons ainda, começou a decair, o público tava querendo mais, assim, apesar do 4 ter sido um bom Mega Man, um bom Mega Man, o 4... O 7, como vocês falaram, até o 8 ele começou a perder muita força. Mas o engraçado, se for colocar desse jeito, o Mega Man 9, que saiu recentemente, e é gráficos bem puxado pra geração do Mega Man 2, os bem primeiros, ele teve uma recepção, assim, incrível pro gênero gráfico que a própria Capcom resolveu abordar o jogo. É porque ele pegou já pelo lado nostálgico. Não, sim, mas você fica pensando. O pessoal naquela época já tinha isso assim na mão e só foi dar valor agora. Exato, eles já não queriam mais. Quando saiu o Mega Man 8 lá em 97, eles já não estavam querendo mais, sabe? A gente não quer mais isso, já deu, olha, já tá repetido, já tá igual, eu quero uma coisa diferente. Tanto que eles tiveram que fazer a reformulação da série. Aí veio o X. Veio o X. Mas no caso, o Mega Man 9, ele trouxe de volta a dificuldade absurda, né? Que os jogos de Mega Man sempre foram assim. Na verdade, todos os jogos de NES, basicamente, tinham esse nível de dificuldade cabalístico, né? Mas o Mega Man conseguiu, ainda assim, tipo, ir pro Super Nintendo e falar: olha só como a gente consegue fazer você chorar. Sabe, cara? É inacreditável, são jogos assim, eu acho que eu nunca terminei um Mega Man normal, sem ser o X, velho, eu não consigo, velho, eu não tenho capacidade, não tinha na época, e hoje muito menos, velho, o 2 não dá, e aí ele trouxe novo o 9 e o 10, só que eles aparentemente não sabem mais o que fazer, não foram pra frente com esse, não foram pra frente, falaram do Legacy e deixaram de lado, o Nafume saiu da Capcom, né, o Nafume já não trabalha mais com Mega Man, apesar da Capcom ainda ter os direitos do personagem. Na verdade, foi ano passado, retrasado, que os coreanos estavam pra lançar um MMORPG de Mega Man. Caraca! Era muito bonito, assim, eu olhei aquilo e falei: meu Deus, eu preciso jogar isso, mas O engraçado é que depois do debut dele numa das feiras que eles têm lá pra apresentar os jogos, acho que foi um mês ou dois meses depois, cancelaram o título. Mas foi direito autoral? Foi questão de uso de imagem ou não? Eles estavam fazendo uma coisa tipo que lembrava Mega Man. Daí eles só falaram, acabou. Aí depois você vê que não tinha mais nada, assim, título cancelado, vamos partir pra próxima. Mas o jogo era muito bonito. Ah, vale lembrar, assim, que o Inafune, quando ele quis... O Inafune, perdão. Quando ele quis criar o Rockman, ele teve muita inspiração no Astro Boy. Assim, fica claro que a inspiração básica dele, como talvez de todo japonês que trabalha com esse tipo de coisa, foi o Astro Boy, né, do Tezuka. Uhum. Tanto que você vê que tem uma coisa bem próxima dos dois serem androides, eles serem inicialmente... Se não me engano, o Astro Boy foi abandonado, agora não lembro de cabeça, ele foi abandonado e adotado, entre aspas, pelo outro cientista. O Mega Man, tanto o Mega Man normal quanto o Mega Man X, eles eram inicialmente... não eram nada, um era um ajudante de laboratório, o outro era um robô pacifista, e aí ele descobre o potencial dele, né? Isso foi muito forte dentro da concepção do Rockman, e obviamente, como a gente falou, a questão da música, né? Ele não é Rockman à toa, não é porque ele é de pedra, porque ele é de ferro e fogo, né? Ele é o Mega Man. Não, mas é porque... Você não falou que ele era de titânio e plasma, agora ferro e fogo. Pera, estamos chegando a um consenso aí. Ele é... Ferro e fogo é a música, né? Eu tentei usar a música. Mega Man. Mas ele é Rockman realmente por causa do rock. O estilo musical que o Inafune gosta muito. Tanto que a gente tem a Roll, de Rock and Roll. Ó. Né? Se não me engano, o Rush é Rush por causa da banda Rush. O Proto Man, ele é Blues em japonês. Aquele bichinho que é... Sabe aquele bichinho clássico que tem um capacetinho? Os operários? Isso. Se não me engano, ele é Match, que vem do metal. E aí, a grande ironia é que, assim, os Estados Unidos mudou tudo, né? A gente mudou pra Mega Man. E aí, eles colocam um personagem chamado Bass, que não era... No Japão, não era Bass. O Bass não é Bass no Japão. Aí eles falam, não, agora que vocês colocaram o nome que não é de rock, a gente vai colocar o nome de rock também, só de sacanagem. Então aqui, só pra constar, eu queria saber, da série clássica, qual que foi o que vocês mais jogaram, qual que você, assim, falou assim, ó, da série clássica, pessoal, é esses que você tem que jogar. Eu diria o 7, porque o 7 foi o único que eu realmente cheguei a jogar. Porque na época, quando eu consegui o meu primeiro console, já tava na série X, então fui jogar direto a X e cheguei a entrar em contato com a 7, porque eu tinha um conhecido que tinha na época, mas... Você zerou a 7? Cara, eu não vou dizer que eu... Com certeza que eu zerei, porque faz muito, muito, muito tempo desde que eu mexi nela, mas foi a que eu mais joguei. Da série clássica foi a que eu mais joguei. Da série clássica, eu também recomendo a série 7 pelo quesito da armadura do Rush, que é demais aquela armadura. É muito legal. É que, assim, é graças ao Mega Man 7 que a gente teve o conceito que entrou na Mega Man X e outras, que é o conceito de armaduras. O Rush, ele é mais útil do que um canivete suíço, cara. Cara, pior que é. Caracas. Que cachorro. Desses últimos aí, a galera não gosta muito no geral, assim. Os fãs realmente, eles acham que descaracterizou. Tanto que quando voltou o 9 e o 10, eles voltaram 8 bits, né? E, por exemplo, o Mega Man já não tinha o Charge mais. Pra recomendar, eu, da série clássica, cara, eu acho que tem que recomendar o 2, cara. Eu não consigo. Eu acho que pra você falar de Mega Man clássico, você fala do Mega Man 2. Principalmente, uhum, obviamente, pela dificuldade do jogo, você realmente vai ver que é um jogo muito difícil. É um jogo difícil. Muito é um difícil. Jogo difícil. É um jogo muito difícil, que ele é frustrante. Você vai morrer, você vai voltar, ao ponto de você ter que decorar a movimentação e o spawn dos monstros nas telas, porque não tem condição. Ah, mas isso, a maioria dos jogos dessa época... Dessa era do Nintendinho, a maioria das coisas era... Você ia na fase, você jogava, morria, aí você decorava um pedaço dela. Aí você fazia aquele pedaço trocentas vezes até você conseguir... Ele queria forçar você a ser perfeito. Era isso. É o único motivo pra eles não colocarem, sei lá, um ponto de save. Não, isso não existe. Checkpoint. Nessa época, checkpoint era sonho. E nosso ponto aqui na nossa orelha tá passando aqui, ó, aqui no 6... Já tinha armadura, eu não sabia disso. Agora eu vou jogar o 6. E só pra completar aí da série clássica, já que tá recomendando a 2, né? Se você chegar a pegar a 2 e jogar e gostar, aproveita se você tiver um console, um PS3, um Xbox 360, ó, ou até mesmo um Wii, pega os Mega Man 9 e 10. Que seria uma continuação mais direta possível do 2, apesar de ter um gap mais de 10 anos aí entre um e outro, né, eu acho. Bem, encerrando aqui a parte clássica, eu acho que a gente vai entrar numa que foi aqui mais ficou na nossa infância, que é o Mega Man X. Foi a série que a gente teve mais contato, que provavelmente a gente jogou mais, que a gente falou, putz, esse é o Mega Man da gente, é o Mega Man que a gente quer lembrar que o Mega Man era assim. Com certeza, cara, eu lembro que o meu primeiro contato de verdade, de eu falar, caraca, olha que foda é Mega Man, quando eu era moleque, logicamente eu não achava Mega Man 2 foda na minha época, porque eu já falava, cara, olha que merda, velho, que difícil, não quero jogar essa merda. Foi o Mega Man X4 na época, velho, que, cara, explodiu a minha cabeça. A primeira fase do Mega Man X4, assim, eu falei, cara, eu preciso disso na minha vida. Como eu vivi até aqui sem isso? Sem isso. Realmente, olha, eu sei que eu joguei muito Mega Man no meu Super Nintendo, joguei até o X1 também, que caía no Super Nintendo, e... foi o que me motivou a comprar um PlayStation, cara. Eu lembro que, assim, eu quero comprar um PlayStation por causa de Mega Man. Esse era o meu foco, velho. Sabe quando você tá na pilha pra um jogo que te faz comprar um videogame por causa daquele jogo? É óbvio que eu joguei meu PlayStation com diversos jogos e tal, mas o que me motivou a comprar ele foi Mega Man, cara. O Mook jogou vários jogos, como, por exemplo, Final Fantasy VII, Chrono Cross e Final Fantasy VII e Chrono Cross. E teve o quê? Final Fantasy VII, eu acho, também, não teve? Teve. E teve Chrono Cross. É, teve Chrono Cross. É, realmente o Mugi jogou vários jogos da época do PlayStation 1. O meu caso foi mais engraçado, que na época eu tinha um Super Nintendo, né? Eu tinha conseguido comprar a fita do Mega Man X1 lá na locadora onde eu alugava as fitas. E não muito mais tarde eu tinha conseguido o Nintendo 64, o Legends... Uhum. E quando eu fui na casa do meu primo, fazia muito tempo, ele me mostrou Mega Man X6. Caraca! X6, cara. Quando ele me mostrou aquilo, eu joguei aquele jogo, tipo, a minha estadia inteira se resumia quase basicamente acordar, tomar café, ir pra sala do videogame e ficar lá jogando X6. Só. Cara, Mega Man X6, você está vendo o Mega Man com uma espada. Você falou, meu Deus. É, moleque. Não, acho que, não sei se esse foi um dos primeiros jogos que você podia jogar com Zero, né? Propriamente. Isso já veio bem desde antes. O X3 você já jogava com Zero, mas ele era uma bosta completa. Não, mas você invocava no X3, você tinha que invocar o Zero. Você não jogava com ele permanentemente, você invocava o Zero. Não, no X6 você tinha três personagens. Você tinha o Mega Man, o Mega Man X, que você liberava depois que você juntava todas as partes da armadura. Não, não, você tinha o Mega Man X, já vinha liberado. Aí tinha o Mega Man Shadow... o Mega Man Falcon e o Zero. Calma, só deixa eu acertar minha memória aqui, que eu acho que minha memória pode estar me enganando. Qual dos Mega Man onde você tem um dos chefes é uma bola de gosma, de lama gigantesca? É o 5. Foi esse. O 5 é o que você escolhe. Ou você joga com o Zero, ou você joga com o Mega. Aí se você jogasse com o Mega, você tinha que enfrentar aquele cara com a bolha. Então, no 5... no 5, você começa com a Falcon. Não, você começa com o Vanilla. Você só tem o X lá. Você só tem o X. E o Zero, exatamente. Mas só que aí, pra você liberar o Mega Man X todo tunado, com aquela armadura branca toda linda, você tinha que liberar todas as peças da armadura. Isso, exatamente. Ou então, ó, você fazia isso daqui. Pra cima, abaixo. É isso aí. Exato, eu fazia esse código. E tem o outro que é invertido, que é o do Black Zero. Então, vamos só colocar um pouco de história também. Quando chegou o Mega Man X, esquece o Mega. Passou-se muito tempo, né, da época do Mega Man, e encontraram o Mega Man X dentro de uma cápsula, né? O Dr. Ken encontrou o Mega Man X, e era uma cápsula que o próprio Dr. Light tinha colocado o Mega Man lá, temendo alguém utilizar o Mega Man X, porque ele falou assim, cara, o que eu fiz? Esse robô, ele é muito além da nossa concepção atual. Porque ele era um robô que conseguia quebrar as três leis da robótica. Ele tinha o potencial infinito. Exatamente. Aí o que acontece? O Dr. Ken achou o Mega Man X, ele liberou ele e começou a falar assim, ah, eu vou fazer robôs em cima do Mega Man X. Aí veio o quê? Os Ziploids, que são os robôs que são baseados em cima do X. Desses Ziploids, o que aconteceu? Alguns começaram a falar assim, não, eu vou me revoltar contra a humanidade. Eles viraram os Mavericks. Aí vem aqueles caras que falaram assim, eu vou destruir os Mavericks, que são os Mavericks Hunters. E o Sigma começou como Maverick Hunter. E depois voltou a ser um Maverick. Ele era o Maverick Hunter, né? Isso mostra até onde vai o meu conhecimento de Mega Man, né? Porque ele para no X5 e depois disso eu não faço ideia do que aconteceu. Eu queria colocar uma menção honrosa aqui, que tem um quadrinho, inclusive lançou aqui no Brasil. Puta, não fala disso. O quadrinho é legal, cara. Eu tenho trauma até hoje com a história da Rover. Que mostra o X contra o do Mega e vice-versa. Na verdade é o Mega contra o do X. Que não tem como acontecer isso, né, pelos jogos, mas enfim. Não, mas é, o quadrinho é legal, pô. Ele não é canon. A história dele não é a canônica que ocorre realmente. Mas ele é uma adaptação bem interessante. Sim, mas é muito interessante. Porque ele fala que, tipo, a Rose, ela sofreu modificações desses anos. E o Mega ficou congelado, entendeu? Eles tiveram que se evitar. O cachorro morreu. O cachorro roubou, caraca. Inclusive, eu tenho todos, cara, aqui em casa. Todos os quatro. O Mega Man X, na verdade, foi aquilo que a gente falou. Eles precisavam renovar aquilo. E o Inafune viu que a nova geração de videogames tinha potencial pra isso. Então, o que ele falou? Vamos pegar o conceito do Mega Man e expandir isso. Expandir não só em tamanho, realmente, em coisas maiores, mas vamos trabalhar melhor. Primeiro, o enredo. Porque o enredo do Mega Man sempre foi uma coisa assim... Ele era mal contado. Ele vinha um pouco você lia no começo, um pouco você lia no manual... E era aquela coisa, meio Dr. Willy Foge, tipo Equipe Rocket, não sei o quê. Então ele falou, cara, a gente pode trazer uma coisa melhor, a gente pode trazer uma coisa até mais profunda do que isso. A gente pode trazer uma história. Exato, a gente pode agora, com o que a gente tem, agora que a gente pode fazer o... A gente pode trazer uma história de verdade com diálogos, né? Mais trabalhados, com personagens bem mais profundos e com uma mecânica nova, uma mecânica atualizada, né? Tanto que você pega, ou como a gente, o Ether até falou, é a questão, agora você não pega só upgrades, você se melhora, você melhora as partes da sua própria armadura que estão escondidas e isso traz uma outra jogabilidade, né? Você pode ir com, você pode ir sem, você que sabe. Um ponto que é bem interessante dessa história que o Mugu explicou agora é que o OX, ele foi encontrado pelo o Dr. Ken, ou Dr. Cain, como você prefere chamar. Cain, caracas. Mas sabe por que eu chamo de Cain? Porque eu vejo como uma referência a Abel e Cain. Porque nós hoje somos descendentes de Abel, os seres humanos. E o Dr. Cain, ele deu origem aos Reploids. Então, na verdade, eu vejo como uma referência bíblica, entendeu? Eu não sei se é só uma coincidência. Mas eu vejo como sendo uma outra vertente dessa brincadeira bíblica. Porque a gente tem, durante o Mega Man X, várias questões... E, bom... Provavelmente alguém mais religioso vai me corrigir se eu errei. Provavelmente o Tyra vai mandar um comentário me corrigindo. Mas eu espero que seja uma referência. Eu acredito do fundo do meu coração que é uma referência, né? E o Mega Man, ele vai trazer uma discussão, na verdade, sobre a questão sobre seres humanos. Porque você tem poucos seres humanos. E os próprios personagens, às vezes, eles acabam se tornando mais humanos do que aqueles que antes eram humanos. Ou aqueles que se apresentam como humanos pra você. E aí você fica na dúvida, até onde vai o ser humano? O ser humano é a parte biológica ou do momento que o Android, né, o Mega Man, o Zero, eles conseguem se autodeterminar, tomar as escolhas deles e o livre-arbítrio, eles podem ser equiparados aos humanos. Essa é uma discussão que a série traz e que eu gosto muito. É legal, é uma parte legal da série. Coloca uma boa filosofia aí pra você de pensar, né? Com certeza, ele sempre vai trazer essa brincadeira filosófica. É, só que quando eu tinha os meus 12 anos e alugava a fita... Era tudo... É, passa essa porra logo, passa. Bem, eu acho que tem, assim, muita coisa a se falar de Mega Man X, porque tem muitos jogos, foi X1, X2, X3, X4, X5, X6, aí depois, como o Jim falou, do X7 em diante é filler, né? Eu não tenho certeza, mas eu acho que talvez o X6 também seja. O X5 é onde o Inafune falou, eu vou terminar aqui a história. Só que daí veio o poder do dinheiro, e aí ele fez o X6 ainda meio a contragosto, mas ele ainda tá um pouco ligado, porque ele tem as consequências diretas do 5. Do 7 pra frente, você tem um lapso de tempo muito grande, aí você já não tem mais o Inafune trabalhando, é um outro tipo de androides, não são mais os Reploids mais, tanto que o Axel, ele é um outro tipo de android, de um outro sindicato. Então, assim, a gente considera que até o X6, mesmo forçando um pouco, é a história principal, né? Depois disso vem uma enrolaçãozinha de, cara, dois jogos. Eu gosto muito do X6, cara, ele foi, eu acho que, o Mega Man que eu mais joguei de todos, inclusive eu fiquei fascinado com ele pela situação de você ter várias armaduras pro Mega, né? Você tinha roupa normal, Mega Man, né, a Falcon, Shadow e a Blade e a Ultimate. Só que esse jogo era um jogo extremamente frustrante. Por quê? Porque eu, quando eu joguei ele, eu já tinha consciência de zerar coisa 100%. Ah, entendi. Aí, sabe aqueles robozinhos, Mug, que ficava na fase, Wanda? Sim, eu sei, você tinha que salvar todos eles. Se eles fossem pegos uma vez, era nunca mais. Nunca mais, exatamente. O 5 já tinha isso também. Cara, é muito ruim, porque, cara, você deixou o cara e ele nunca mais vai. E não é só isso. E era duas vezes mais frustrante, porque nesse jogo você podia fazer uma build com equipamentos que você achava na fase. Isso, e você achava... os equipamentos salvando eles. Sim! Inclusive, o mais perto que eu cheguei de zerar 100%, eu lembro que eu tinha pego um equipamento que só fazia eu dar mega tiros. Caraca, só. Era mega tiro. Eu não carregava mais, mas eu também não atirava coisas normais, tipo, era só... Não, mas acho que assim, falando de equipamentos, esse tipo de upgrade... Uma coisa interessante de citar era, acho que era no X1 que você tinha na fase do Spark Mandrill, você tinha um jeito de você conseguir pegar o upgrade mais forte do Mega Man, o Hadouken, né? Na verdade não era na do Spark Mandrill, era no Armored Armadillo, que tinha o trenzinho, tinha o trenzinho. Aí você tinha que pular, aí aparecia o Dr. Light vestido de Ryu. O Mugi não conhecia esse bagulho até a gente pegar na casa do Panda. Eu sabia, cara, tipo, como eu vivi sem usar aquilo, cara? Eu nunca consegui pegar, mas eu sabia da história. No X2 tem o Shoryuken e no X3 tem o Matsu Senpakyo. Você tá de zoa. É, não fala. Segue mais ou menos da mesma forma. Tá escondido em alguns lugares específicos, mas esses três brincam com os três golpes principais do Street Fighter. Eu quero colocar aqui que eu acho que, assim como a gente falou das franquias que a gente mais gostou da clássica, a que eu mais gostei da série X foi a X6, que eu falo tanto, justamente por causa da armadura Shadow. Por quê? Ela permitia você andar em cima de espinhos. Acabou. Não, ela pulava pro teto, velho. É, a minha não, Mugi. A minha não, porque eu equipei aquele bagulho, então eu só dava espadada. Que merda. Não, não era uma merda, porque aquela espadada era a coisa mais apelona do jogo, cara. Eu lembro dessa armadura. Eu não gostava de jogar com ela. Cara, sabe no final? Sabe quando você tá naquelas fases finais e tem um boss que é tipo uma gosma? É um remake, entre aspas, se não me engano, do chefe do Mega Man 2. Sim, sim. O problema era chegar com a Shadow ali, porque você tinha que dar um dash no ar ali. Dava pra você ir com a Shadow, mas tinha que ser muito preciso. Mas se você chegasse com a Shadow ali, era 5 espadadas que você matava. Ah, cara, eu curtia da Falcon, que era só apertar R2, ele voava e matava, e voava e matava. Fechou. É isso que eu... Não. Essa era Ultimate. É, não era Falcon? Essa qual era Falcon? Ultimate, não. A Falcon é aquela que você consegue ficar voando por um tempinho no ar, ela, entendeu? Fica planando, é verdade. No X6 que você tem o golpe especial lá, que vem as bolinhas subindo e descendo da tela, não é? É. O 6, ele já é bem viajado, cara, em alguns conceitos, cara. Porque o X tá sem memória, ele não lembra do zero, aí vem as memórias. Puta, cara, ele é meio zoadinho, assim. E pra finalizar, sempre a gente tem que lutar contra o Sigma. O Sigma, ele acaba sendo o vilão que se repete, porque ele acaba virando um vírus, né? Ele se torna um vírus, então, na verdade, ele só precisa de um hospedeiro, que é um corpo construído. Toda vez que eles destroem o Sigma... Oh, agora o cabeça vai pirar. Eu acho que é uma coisa bem à la Superman, né? Não. Ele sempre volta, o Brainiac. Brainiac, sim. O Brainiac é mais ou menos assim, exato. Eu não tinha pensado nessa referência, mas ele é como se fosse o Brainiac mesmo. Ele vai sempre voltar num corpo diferente, entendeu? Só que... E ele ainda evolui ainda. O Sigma, ele vai virando, tipo... Um corpo diferente que depois fica igual. É, porque ele tem que ter aquela sobrancelha de drag queen dele, aquela parada toda, né? Mas, e ele vai evoluindo. Ele é um vilão, assim, apesar dele ser fruto do Dr. Willy, que ele é um vírus do Dr. Willy, fica aí, olha aí, Dr. Willy fodendo o mundo até depois. Mas, ele é um vilão muito legal. É, na verdade, o Dr. Willy também fez o Zero, né? Com o intuito de matar o Mega. Tanto que foi, esse vírus passa pro Sigma, quando o Sigma enfrenta o Zero, ganha do Zero, e aí ele acaba adquirindo o vírus no lugar do Zero. Dá bem, porque o Zero é muito mais maneiro. É. É, a X5 foi a que eu com certeza que eu mais joguei, a que mais marcou, assim, o PlayStation 1 pra mim foi a X5. Principalmente porque acho que foi a primeira vez que num jogo de Mega Man eu joguei com Zero, porque a primeira vez que eu tinha visto o Zero era no X1. Eu falei, meu Deus, eu preciso jogar com esse cara, ele tem uma espada na mão. Aí depois na X5... Aí. No X1 ele não tem uma espada, cara. Não. Ele só ganha a espada depois no X3, eu acho. Não, no X3 é só o Buster. É no X4. No X1, cara, você achava ele foda por quê? Porque ele tinha um tiro bolado sem carregar. É, e o 3 ele tem esse tiro bolado sem carregar, só que é uma merda. De qualquer forma, o Zero... Quando eu vi que ele era foda, eu pensei, não, eu preciso jogar com ele. Mas não tinha jeito. Aí, quando chegou o X5 e eu pude jogar, eu falei, meu Deus, não tem mais desculpa pra não ser feliz. Era tudo que eu precisava da minha vida. Ó, o Mega Man que eu acho que eu mais gosto foi o Mega Man X2. Por quê? Porque, mano... Tinha a moto. Exatamente. Sério? Eu tava jogando... Eu gerei o X, achava foda. Quando comecei o X2, o que ele me bota na frente logo de começo? O Mega numa moto que voa. Foda. Caralho, velho. precisa mais? Nada, né? Sua vida tá feita. Muito foda. E sem falar que ele já começava com o Dash. É, agora o Dash era nativo. Uma curiosidade é que inicialmente o Zero era pra ser o X. O cara que criou o design, que não foi o Inafune, ele tava criando o design do Zero para ser o X. O Inafune falou, não, cara, vamos manter pro pessoal voltar e querer jogar com quase o mesmo personagem, mas vamos colocar ele ali, e fez ele o cara fodão. Porque ele era muito maneiro. Exato. Cara, dos X, eu gosto muito do X1. Eu acho o X1 um jogo fantástico até hoje. Ele funciona de uma maneira invejável pra vários jogos dessa época. A gente jogou na casa do Panda agora e, tipo, ele funciona sem problema algum. Tudo, a trilha sonora, a jogabilidade, sim, a mecânica, tudo ainda tá atual. E o cabeça continua, né, ruim. Continua ruim, exatamente, porque eu nunca fui bom. Mas o meu favorito, assim, o que eu mais gosto, eu vou estar com o Ether, que é o X5, que foi realmente o que eu mais joguei. Primeiro, obviamente, porque tinha um Zero muito bolado, velho. Muito que eu jogava com ele com a armadura negra, porque eu tinha o código. Me julguem. Ah. Aí eu começava já com ele com a armadura negra e espada roxa, velho. Era isso que eu precisava. E ele tem uma história, cara, muito boa. Ele tem uma parada de você ter que ganhar das 8 fases em um número X de horas, porque uma base espacial vai cair na Terra, cara. É uma mecânica que você fica aflito e tudo que você faz vai mudar o final. Então, se você fizer isso, o final vai ser um pouco diferente, o chefão vai ser assim, ele vai ser um pouco mais fácil. E eu acho que o final do X5, pra mim, ele fecharia muito bem a série X. E o final do X5 acontece o seguinte, o Zero, ele tem que se sacrificar pra poder parar essa base espacial que tá caindo. Mesmo assim, ele não consegue, o X tem que ir atrás do Sigma. E no final da luta, o X acaba vencendo, mas ele sofre uma avaria que ele acaba perdendo um pedaço de memória e ele esquece do Zero. Ele fica todo ferrado. Isso, ele, cara, fica todo ferrado. E aí quando reconstrói, ele acaba perdendo a memória e dão o sabre pra ele. E aí no final fecha com ele ativando o sabre e ele fica com o olhar do Zero. Cara, pra mim não precisava de mais nada depois disso, entendeu? Aí no Mega Man X6 o Zero volta porque o Zero é bolado. Porque ele tem o poder do subprotagonista. É o Kamina. Ele não é o protagonista, mas ele é melhor que o protagonista, entendeu? É, só que o Kamina morre e não volta. O Zero também, várias vezes. Não, mas ele volta. Exato, o Kamina tá sempre ali. Enquanto existir aquele óculos, existirá o Kamina. Bem, a gente tem mais duas séries aqui a ser faladas. Uhum. A Mega Man Zero e a Mega Man ZX, que se passam bem depois das séries do Mega Man X, né? Eu quero falar do Zero, cara. Da Mega Man Zero. Que plot animal, velho. Qual que é o grande lance? Passou muitos anos e o Mega morreu. Agora é só o Zero. E o Zero, ele nunca, ele tipo, não é que ele nunca teve, mas eles resolveram não priorizar esse lance que o X tinha de pegar, roubar a habilidade, sabe? O Zero já não fazia muito isso. Ele meio que desenvolvia algumas melhorias de espada, mas tipo, não era o poder específico. Aí o que ele fez? Colocaram mais armas pro Zero. Então, tipo, uhum, agora você tem, além do Zero, você tem o Zero com a espada, você tem ele usando o soco inglês no 02, eu acho. Tem umas paradas muito maneiras. Caraca. Tem o que ele rouba a arma do cara. Você bate no cara e você pega, tipo, a arma que o seu inimigo tá usando por um tempo. Tipo, uma pistola diferente, uma bazuca. Tanto bazuca. Que no próximo Mega Man X que teve, que foi depois do lançamento do Zero, que é o Mega Man X8, eles pegaram essa mecânica pro Zero. Pegaram, eu lembro disso. É verdade. O Mega Man Zero é animal. Jogaço. Então, uma coisa legal de se falar é que Mega Man Zero, ele lançou inteiramente pra GBA e DS, mas acabou-se a época dos consoles. Na verdade, o X saiu pra Game Boy e depois veio o X7. Quando o Zero fez sucesso, eles retomaram e falaram, vamos trazer a série X de volta. E aí fizeram X7 e X8. A série Zero, ela já tava nos planos Inafune quando ele tava fazendo o X5. Ele já pretendia fazer uma série só do Zero, só que daí veio o dinheiro, ele teve que fazer o X6, mas ele continuou ainda assim com a ideia do Mega Man Zero. Se a gente chamar de spin-off, é o meu spin-off favorito. Ele é um jogo muito bom. Ele é diferente. Eu não considero spin-off, por quê? Ele continua na história principal. Em spin-off eu considero o Legends Battle Network, que não tem nada a ver com a história principal. Mas ele já muda razoavelmente a estrutura. Você tem que aprender a jogar de novo. Ele é um jogo que você começa do zero. Tanto a questão da arma primária e arma secundária, isso não é uma dorzinha de cabeça no começo pra você. É, mas eu aceito. É a mesma história. Sim, sim. É uma continuação direta. E foi bem feito, entendeu? Como ela foi feita, programada, ela foi uma coisa bem pensada, ela é muito boa. É uma série tanto que existe o Collection pra Nintendo DS, que compila os quatro, o do 1 ao 4, né, se não me engano. Não sei se tem o ZX também. Não, o ZX é outra série. Não, na verdade ele é a continuação. Mas é um jogo por si só, já no DS. Como a gente falando, a ZX ela passa tipo 200 anos depois do Mega Man Zero. Exatamente. E ela aparentemente não sei se vingou da forma como eles gostariam. É, eu acho que ela não vingou do jeito que eles queriam, porque também a Capcom já tava pensando assim, vamos continuar com isso, não vamos? O que estamos fazendo? Eu acredito que realmente o último jogo lançado de Mega Man, posso estar falando até besteira pela cronologicamente, mas é o Mega Man GX Advent do 2007 pro DS, que é tipo, seria a continuação do ZX, mas que não vingou. E depois disso a gente teve até alguns anúncios, olha, vamos fazer o Legends, como a gente já tinha comentado, tiveram até especulações sobre o novo X pra nova geração, mas infelizmente não vingou, a Capcom achou interessante, eles lançaram aquele que é o Mega Man versus o Street Fighter e o Mega Man 10, que é de 2010. E recentemente apareceu também, agora vamos falar, o Mega Man no Smash Bros. Ah, sim, ele resolveu fazer uma pontinha. O que pra muitos abriu uma porta de esperança de... Olha, eu acho que isso aí só gerou uma coisa que vai ser útil pra minha vida. Uma tirinha do Mega Man recebendo uma carta e falando assim, ah, você vai participar do Smash Bros. Ele todo feliz indo embora, aí aparece o Mega Man do Legends na lua e fala assim, calma, eles vão lembrar de mim. Caraca, eles vão que lembrar. Triste. Eu vi isso. Mas olha, pra mim é uma coisa que vai ser, assim, inigualável. Vai ser jogar com o Mega e fazer o Kirby voar. Porque um jogo que tem o Mega e o Kirby é uma coisa que, tipo, pra mim é muita coisa, tipo, meu Deus, o que que vai acontecer? Tudo que já foi mostrado é que ele vai ser tratado com tanto cuidado que ele vai ser um personagem com a jogabilidade totalmente diferente. Ele vai ter, tipo, um golpe padrão, que são os tirinhos, os golpes diferentes, são os que ele aprende do primeiro jogo, que é o do Cutman, eu não lembro os nomes dos outros agora, eu sempre lembro do Cutman. E, então, quer dizer, eles vão fazer uma jogabilidade exclusiva pra esse personagem que vai diferenciar de toda a série. Porque, cara, merece. Eu vou mandar um vídeo aqui pra vocês e vai estar na postagem, que são as pessoas... Como elas reagiram com o Mega Man? Todo mundo reagindo de uma forma inacreditável, cara, porque todo mundo queria aquilo. Todo mundo tava esperando a volta do Mega Man. Ele é muito querido e a Nintendo deu esse gostinho agora, falando, olha, a gente vai trazer esse personagem pra vocês, entendeu? Cara, eu lembro que eu fiquei muito, muito feliz, velho, quando mostraram, velho. A imagem é foda, porque a sombra, aí você fala, caraca, será que é? Aí desce o capacete e acende a luz e aparece a musiquinha. Cara, muito foda. Bem, e vamos falar de dois spin-offs aqui, né, os spin-offs da série, que foi Mega Man Legends e o Mega Man Battle Network. Mega Man Legends, lançado pra PlayStation 1. Depois saiu pra 64 com o nome de Mega Man 64. Exatamente. E teve o Mega Man Legends 2. Bem, ele foi um Mega Man bem divertido, na minha opinião, com uma jogabilidade bem diferente de todos os Mega Mans que a gente teve, né? Eu gostei muito de jogar um Mega Man, assim, em 3D, né? Três dimensões. E onde você jogava, né? Com um Mega. Aquele era o Mega, não era o Mega Man X. Embora tinha uma armadura bem similar à do Mega Man X, aquele era o Mega. Mas nem parecia um robô, assim, por assim dizer. Parecia mais um híbrido de um homem... Parecia uma pessoa. Parecia uma pessoa vestindo uma armadura. Exato. Uma pessoa que teve implantes, cibernéticos colados nela e pronto. O mais legal desse Mega Man, tipo assim, ele trazer aquele conceito de você se customizar. Que era um pouco que tinha do Mega Man X6, só que, tipo, de um outro jeito inigualável. Era outro jeito inigualável por quê? Porque era customizável total. Você podia ter armadura um ou outro, você podia fazer o seu Mega. Você podia ter as botas que deslizavam ou as botas resistentes a magma e por aí vai. De vez de você usar o seu Buster, né? De vez de você usar a arma de tiro, você colocava, sei lá, um gancho. Era muito legal. Você podia apagar incêndios. Mega Man Bombeiro. Tinha comprado uma Nintendo World na época e tinha os cheats, né? Pra você liberar tal coisa, você precisa fazer tal coisa. E um negócio que eu achava impossível na época, eles diziam, você tinha que zerar no modo hard, não sei quantas horas é pra liberar os dois maiores upgrades desde logo do começo do jogo, né? Acho que era Jet Boots, alguma coisa do tipo. Meu, era um negócio absurdo. Cara, animal esse jogo, animal. Cabeça vai falar algo? Do Legends? É. Não é 2D, não presta. Nossa, que isso, absurdo, blasfêmia. Não, mentira, eu não posso generalizar porque o Mega Man X7 X8 tem parte que não é 3D, é bacana. Mas, cara, sério, eu nunca tive saco pro Legends. Eu nunca, pra mim aquilo, cara, não é Mega Man, assim. É, mas você tinha quantos anos quando você jogou? 8, sei lá. É. Não fazia sentido pra mim. Regra dos 15, foda-se, né, regra dos 15. Foda-se, eu não quero mais vai saber, entendeu? Cara, pra mim, sempre o Mega Man tinha que ser frenético, rápido e atirar. No momento que eu tinha que falar mais de três pessoas... Tem parte que não é, que tem aquele elemento de RPG, que você vai pra cidade comprar coisa, e tem a parte das dungeons. A parte das dungeons é tiro pra tudo que é lado, cara. E é aquele negócio, um segundo de falta de desatenção... What? Falta de desatenção... What? Falta de desatenção... Eu acho uma puta falta de sacanagem! Ferrou. É, Mega Man todo é assim... E os mapas naquele lugar eram horríveis, meu. Meu, é muito fácil ficar perdido naquilo. Bem, fora ele, a gente teve o Mega Man Battle Network, que teve várias continuações, teve 1, 2, 3, 4, 5, 6... As variantes, tipo, 6... Cibernético, 6 Falcon e por aí vai. Esse aí a gente pode ignorar. Que isso, absurdo. Eu achei muito legal a jogabilidade dele. O mundo que ele falava era um mundo de pessoas normais, onde utilizavam o seu pet, né? Que era o seu personal education trainer. Seu bichinho virtual. É, só que aí que tá. Sabe qual é o problema desse Mega Man? Não é Mega Man. Porque Mega Man tem que ser uma porra de um robô. Não é a porra de um robô. Ele era um robô dentro do computador. Exato, ele é um software. Ele é um software, ele não é um robô. Beleza, Jim, eu chego a entender, mas eu aceitei. E achei a jogabilidade muito legal. Ele tem uma mega história, ele tem uma história legal. O que eu... Por isso, volto ao que eu falei lá atrás. O problema desse jogo é ele chamar Mega Man. Porque Mega Man tem que ser um robô. Se ele tivesse qualquer outro nome... Ah, beleza, ele ia chamar então, sei lá, Zezinho 3. E aí ele ia lutar contra... ia aparecer igual o Mega Man. Ia lutar contra os rivais do Mega Man. Só que ia ser o Zezinho 3. Aí eu não reclamava, cara. Ia ser um jogo maneiro. Porra. Fica aí pro pessoal do Mugen. Mas... eu não sei se o Mug tinha esse problema, mas eu tinha esse problema quando eu joguei o Battle Network 1, que você começa com o Mega Man, aí você vai colocando chips nele e tal. Só que tem uma certa altura que começa a aparecer estágios elementais, né? Campeonato só com estágios elementais. E eu não conseguia passar deles porque eu não queria trocar o Mega Man pelos outros avatares que eu podia usar. Eu achava que se eu trocasse, eu ia... sei lá, tá traindo o Mega Man, então eu nunca conseguia passar. Mas dava, cara. Mas eu nunca conseguia passar, não naquela idade, pelo menos. Eu tinha tudo que eu podia, eu colocava, eu falava, não, vai, eu vou conseguir. Aí tinha lá, aí meu amigo que jogava comigo falava, cara, é melhor você trocar por de fogo. Eu, não posso trocar o Mega Man, eu preciso usar o Mega Man. Cara, esse é um jogo que eu, pelo menos, eu me diverti jogando, obviamente. Não é um jogo... com todo o primor da série clássica de Mega Man. Mas eu sempre vi ele como seria se a gente pudesse criar alguma coisa de Mega Man no nosso universo. É uma coisa meio meta-Mega Man. Seria tipo, no universo onde existem os jogos de Mega Man, todo ser humano teria a possibilidade de viver aquilo em batalhas online. Vamos lá. Eu aceitaria um futuro real mais próximo ao do Mega Man Battle Network do que um do Mega Man. Na verdade, se eu pudesse, assim... tudo o que nós estamos chegando atualmente, eu diria que o futuro... os dois futuros são possíveis, na verdade, um até a sequência do outro, né? Primeiro o Mega Man Battle Network viria, e depois o Mega Man e o futuro pós-apocalíptico com os Diploids e os Maverick Hunters. Eu achava uma série até interessante, uma repaginação que era, tipo, ela era... respeitava até a série clássica, apesar de usar o nome Mega Man, Proto Man, se não me engano, era o vermelho era o Proto Man, né, dessa série. E eu gostava até, assim, não era, obviamente, meu jogo de Mega Man favorito, mas era ok. Era mais legal que o Legends. Não, não, não. O Legends, ainda assim, continua sendo meu favorito. Finalizando, então, vamos falar a última do momento, boladona. Senhor Mighty Nine, o futuro está chegando. Que é o Mega Man com outro nome. Que, aliás, eu deixo meu adendo aqui, que eu acho que tudo que nós discutimos aqui, toda essa nostalgia, por exemplo, o Cabeça tinha falado da reação que os fãs tiveram quando viram o Mega Man no Super Smash Bros., tudo isso se resume à quantia arrecadada pelo Kickstarter para a produção do Mighty No. 9. Exato. Caralho, eles arrecadaram mais de 4 milhões de dólares. É, se você, por algum motivo, não sabe do que a gente tá falando, se você viveu fora da internet nos últimos meses, o Mighty No. 9, que ele foi? Ele é um projeto do próprio Keiji Inafune com o estúdio dele, que ele tem um estúdio hoje próprio de desenvolvimento de games, que dentro desse estúdio tem várias, ou não várias, mas assim, algumas das pessoas que trabalharam com ele em jogos da série do Mega Man. E aí o que ele fez? Ele colocou no Kickstarter, que é um site de crowdfunding, ou seja, você vai lá, coloca o seu projeto para financiamento e fala, olha, eu quero fazer esse projeto e eu preciso de X. Se você quiser, você me ajuda a produzir, se você acreditar nesse produto que eu vou te entregar, eu faço e você vai receber aí recompensas por conta disso. Dependendo de quanto você deu de dinheiro antes. E o que acontece? O Mighty No. 9, se não me engano, ele precisava de $900,000. É, ele chegou a bater a meta e ele fechou com 40? Não, ele fechou com quase 5 milhões, sendo que a maior arrecadação foi nas últimas 24 horas do projeto Kickstarter, onde os fãs conseguiram que o jogo fosse lançado não só para PS3 e Xbox 360, como para o PlayStation 4, o Xbox One, para o 3DS, para o Vita e pro Wii U. Olha aí, o Vita vai ganhar um jogo, agora ele vai ter 3 jogos. Isso porque o Mighty No. 9 era originalmente pra ser um jogo de computador, ser feito só pro computador. Obviamente que ele vai ser feito para o computador também, tá, gente? Óbvio. A primeira estimativa de custo que o Inafune deu pro todo mundo foi, ó, isso que a gente precisa pra lançar o jogo no PC. Mas aí o pessoal falou, quanto você precisaria pra lançar nos consoles? Eu precisaria disso. Na verdade, não foi bem assim. Na verdade, foi assim, ele viu que bateu e falou, ó, agora eu vou colocar metas maneiras. Se não me engano, teve umas duas ou três vezes que ele teve que criar metas, porque o dinheiro ultrapassou tudo que ele já tinha colocado de meta. Sim. Porque a galera consumiu aquilo de uma maneira absurda. Eu sei que tinha meta assim, ah, se você chegar a tanto, vai ter um vilão a mais, vai ter fase a mais, vai ter um modo online competitivo, vai ter isso, vai ter aquilo. Eu tava esperando que o último fosse, agora nós vamos comprar o Mega Man. Agora a gente vai comprar a Capcom. Agora a gente vai comprar a Capcom. E fazer Mega Man. Eu não tô com a lista completa aqui, mas uma das coisas que eram dos estágios iniciais pra quando fosse ultrapassando é o modo de desafio, mais chefes, um personagem de suporte. Que seria tipo a Row, acredito, ou o Rush, o equivalente. Né? Aliás, isso vale lembrar, caso isso é um comentário interessante, que eu não sei se eles ainda estão recebendo, mas o Inafune, o pessoal da Concept, estão recolhendo. Então, se você tiver ideia pra alguma personagem suporte, que agora é chamada de Cal, né? Uhum. A personagem que vai ser amiga do Mighty No. 9, você pode enviar seu desenho e alguma coisa pro Inafune, que normalmente eles estão... Então, isso aí é uma coisa que eles já fizeram na época do Mega Man 7 e 8. Eles pediram para os fãs mandarem os designs dos chefes. Tanto que, se não me engano, o Mega Man 8, ele é todos os chefes, foram de um concurso que teve na Nintendo Power, se não me engano. Mas, e é ele de novo, pedindo a ajuda dos fãs. Falando, olha, cara, o que, que vocês querem? Me dá o que vocês querem que eu faço pra vocês. E eu acho que esse valor que a gente falou de 4 milhões e da galera ter apoiado isso de uma, ou quase 5, né? Dele ter apoiado de uma forma inacreditável que eu nunca tinha visto em nenhum outro tipo de crowdfunding, mostra que realmente não morreu o Mega Man. Ao contrário do que a Capcom acredita, aparentemente, o Mega Man ainda pode vender, entendeu? E ele pode ser aquilo que vai trazer dinheiro, que vai trazer lucro e ainda continuar sendo um jogo bom. E agora é esperar. A gente tem que esperar agora, ainda tem. Vai ser só 2015, que é a estimativa de entrega do jogo, mas, cara, é todo mundo falando, é a volta do Mega Man. Ô, Mug, se você injetar mais 1 milhão lá, você acha que dá pra ser pra 2014? É. Fala assim, cara, quanto você precisa pra você terminar esse jogo o mais rápido possível? Eu pago. Não tem problema. Vai lá, Mug, você é o cara do dinheiro, acho que tem essa verba. Não, compra a Capcom e aí ele pode falar Mega Man. Ele pode chamar de Mega Man, eu acho mais fácil. Bem, então acho que é isso. Vamos entrar em opiniões finais sobre Mega Man. Alguém quer começar? Bom, pra mim, Mega Man, ó, eu vou cutucar a ferida de algumas pessoas. Pra mim, Mega Man é a melhor série side-scroller que existe. Que isso? É a melhor série side-scroller que existe. Não... Eu concordo. Tudo bem, existe Mario, existe Sonic, existe Rayman, existe forma, mas, cara, pra mim, Mega Man, nenhum outro jogo consegue fazer o que o Mega Man faz. Ele consegue pegar a dificuldade, misturar com uma jogabilidade muito gostosa, com um conceito legal. É um jogo tão bem feito, tão bem construído, que você não consegue não se encantar. Desde a trilha, que podia ser 8 bits, mas era uma trilha fantástica, até você começar a decorar as fases, porque o Mega Man você tem que aprender. Você aprende jogando. Você começa num nível idiota, tipo um cara que não sabe nem mexer na alavanca do controle. Quando você termina, você tá fazendo coisas inacreditáveis de quicar na parede, dar o dash, 2 tiros pra trás e muda pro especial, porque o jogo te faz fazer isso pra você passar. E foram poucas as vezes que eu falei, cara, eu preciso dominar esse jogo, porque ele pede isso, e eu quero terminar, e eu quero ser o melhor nisso e ganhar, sei lá, sem pegar armadura ou sem errar tiro, sabe? Eu acho que o Mega Man consegue fazer isso. Cara, olha, eu concordo em muito que você falou, cabeça, mas eu fico assim meio difícil de falar que ele é o melhor side-scrolling quando a gente tem ótimos títulos. Pra mim, atualmente, que eu tô vendo, tô jogando aqui também com o pessoal, é o Rayman. Ele é mágico, o Rayman é mágico, com certeza. É um jogo muito bem feito, né, principalmente esse último, mas cara, eu acho que o cuidado que você tem com o Mega Man, pelo menos pra mim, na série X... Se eu parasse assim, visse assim, na época que foi lançado até o X6, que pra mim é o... É o ápice do Mega Man side-scrolling, entendeu? Não tinha nenhum aos pés dele. Toda a sua mecânica de evolução. Cara, a coisa de você ter a brincadeira do Jokenpô, que é a brincadeira de você matar o chefe A, pegar a arma pra ganhar do chefe B, e quando você ganha do chefe A, a alteração da fase, o fato de você ganhar dele vai alterar uma fase Y de um jeito diferente, que vai tornar todo o mapa diferente, eu acho isso fantástico. Isso é uma coisa inacreditável pra uma época que talvez você tinha menos recursos pra fazer as coisas. Realmente, assim, eu não consigo ver outro jogo side-scrolling como melhor que Mega Man pra mim. Vocês podem achar que não, vocês têm direito de estar errados na opinião de vocês, todo mundo tem direito de estar errado. Todo mundo tem direito a estar errado. Todo mundo tem direito a estar errado, cara. Vocês podem gostar de outras coisas, não tem problema. Você tem noção como essa foi uma afirmação extremamente babaca? Dane-se, cara. É Mega Man, velho. Mega Man, eu posso ser babaca quando é Mega Man. Cara, é melhor que Castlevania, melhor que Metroid, melhor que Mario, melhor que Sonic. Que mais que tem de side-scrolling aí que vocês querem? Mas essa é a minha opinião, cara. Eu simplesmente gosto demais de Mega Man. Se for pra colocar algo do Mega Man, eu tenho que dizer que ele foi o título que me marcou o PlayStation 1. Tem muita gente que fala, ah, mas foi Chrono Cross, ah, foi Final Fantasy VII, ah, foi Final Fantasy IX, ah, foi isso, foi aquilo. Não, pra mim foi Mega Man X5, que eu joguei aquele jogo, eu me perdi totalmente. A realidade deixou de existir, só existia aquele jogo. Foi tanto que até meus tios consideraram, você não quer levar o videogame com você não, porque você tá jogando mais do que seu primo. Caraca, velho. Eu vou estar com o Ether quase nessa por inteira. Quase porque tem títulos que pra mim me marcaram muito de PlayStation. Quando eu falo de PlayStation, pra mim, me vem na cabeça duas coisas. Square Enix e Mega Man. PlayStation 1 pra mim se resume a isso. Se eu puder colocar mais polêmica, deixar a galera mais puta, é Kingdom Hearts melhor RPG, ponto. Eu chamo aqui. Só pra dizer mais uma coisa e dar uma dica pro pessoal. Uma coisa que na época, quando lançou, isso foi acho que na época de 2007, 2008, foi o Mega Man X Collection. Meu... Foi um dos jogos que me deixou mais feliz de poder ter conseguido o original na minha mão do GameCube. É um dos jogos que eu tenho mais orgulho de possuir até hoje. E eu recomendo pra quem gosta do Mega Man, ou quem se interessou pela série do Mega Man X, e queira ter um CD assim pra poder jogar, ele tem acesso, sei lá, um PlayStation 2, ou um GameCube, Nintendo Wii, pega o Mega Man X Collection. Vem com X1, X2, X3, X4, X5 e vem com extra do jogo do carro do Mega Man. Boa! Boa. Mas ó, esse jogo realmente ele vale muito a pena, assim, você vai conseguir ter a experiência completa do X, em, cara, em um CD, assim, é um CD com todos eles, é muito bom, muito bom. Se você é uma criança de 12, 13 anos que tá ouvindo a gente e não faz ideia do quão é o maravilhoso mundo de Mega Man, por favor, dê uma chance, jogue o X1 pra você ver. Se você achar que os gráficos do X1 daquela época não tão legais, pega o Maverick Hunter X, que é do PSP, que tá com os gráficos refeitos, remasterizados, lindo pra caramba. Bem, então é isso aí, pessoal. Mega Man a mil. Mega Man é a ferro e fogo. É isso aí, pessoal. Então, falou, até a próxima e é Mega Man. Falou. Falou, falou. E... Falou, pessoal. Até semana que vem. Caixa de entrada, e depois de muito tempo estou aqui novamente, junto com o... Eu, Seiji, olha aí. Aê, é isso aí. Agora, gravando final de semana, talvez seja mais tranquilo de vez em quando de eu aparecer, porque eu não tenho aula no domingo, eu acho, ou no sábado. Esperamos que não, né? Esperamos que não. Mas, sem muita demora, Seiji, pra quem só escuta a gente pelo feed, qual que é o nosso site? É o www.projetoxpodcast.com.br. E se a pessoa quiser nos enviar um e-mail, comentário, xingar, alguma coisa assim? É o contato@projetoxpodcast.com.br. Nós também estamos no Facebook. Sim, facebook.com/projetoxpodcast. Também tem, não podemos esquecer do grupo, né? Só procurar Projeto X. Agora, como tem mais pessoas aceitando, aceito na hora. Sim. Além disso, tem o Twitter. @projetoxpodcast. Então é isso, gente. Nos sigam, que a gente tem várias coisas e novidades. Primeiramente, vamos aos parceiros. Temos o DollarsCast, o LegCast, o OmegaCast, Mini Clouds, Level 1 Podcast, o TacologiaCast, Coffee Unlocked, NParty, Clamp Project, Coletivo Cult e o Cast Wars. É isso aí. Essa semana, Seiji, a gente lançou algumas coisinhas no site, né? Interessantes. Primeiro, acho que foi a coluna do Kiba, falando sobre a BGS, que foi final de semana passada. Ele deu algumas opiniões, então confira lá, que é o Jogos, Tendências e a Brasil Game Show como ela deve ser. Tá no site, é só entrar lá. Exatamente. Eu tenho uma outra matéria, né, Fer, que você lançou uma revisão sobre o que eu estou lendo, né, de janeiro até aqui, parte 1. Nossa, esse ano, desde janeiro, eu não lancei nada, absolutamente nada. Enfim, falta de tempo, que não consegui escrever. Tô fazendo TCC, essas coisas assim. Mas eu peguei todo um compilado dos livros que eu andei lendo ao longo do ano e vou dividir em três partes. Então aqui eu lancei a primeira parte com 5 livros. Textos curtos com uma recomendação de leitura, enfim. É tranquilo, né? E Fer, saiu também mais uma playlist, olha que legal, né? Ah, é verdade, é a minha playlist dessa vez, finalmente. Um tema gaúcho, né? Temática gaúcha, embora não seja totalmente, mas enfim, tem algumas bandas gaúchas. E depois de o Mug ter atrasado semana passada também, né, saiu, é isso aí. Ah, mas saiu, tá bom. Tá bom. Agora, perguntaram pra gente também nos comentários, e só pra reforçar, como a gente mudou a data de lançamento do podcast, agora pra vocês mandarem os seus e-mails e comentários e eles serem lidos no CE... Mandem até o sábado à noite, por gentileza. É isso aí. Sim, facilita pra gente também. Porque se for isso depois, ele provavelmente só vai ser lido talvez na outra semana, né? Daí fique um pouco fora do tema do podcast, enfim. Exatamente. Vamos ao primeiro e-mail, que é o e-mail do Lucas Caccioni. Caccioni. Vamos lá. Fala, galera. Beleza? Vamos para mais um e-mail. Como no anterior escrevi muito, serei muito mais sucinto nas minhas explanações via interwebs. Então, simbora. Confesso que tenho um cagaço para certos filmes de terror. Basicamente, eu tô de boa até ler baseado em fatos reais. Eita. Isso é complicado. Aí a coisa muda de figura. Aí a porca torce o rabo. Aí é ficar ouvindo cada ruído à noite, achando que o capiroto está escondido no escuro. Dá medo. Com certeza. Bom, tirando este pequeno fator que impulsiona o aumento do cagaço, eu gosto de ver filmes de terror pelo valor trash que possuem. Acompanho a franquia Brinquedo Assassino, vendo o primeiro lá pelos meus 9 anos... E já dando risada da ideia do brinquedo, matando geral. E manjando dos paranauês sinistros para pegar o corpo do garoto. Eita. Depois da noiva de Chuck, virou bagunça. É, virou mesmo. Mesma coisa com Jason no espaço. E por aí vai. Uma porcaria de filme. Não, tudo bem. E ou seja, esse lance do brinquedo assassino pra mim é foda. Porque depois que eu vi brinquedo assassino, também mais ou menos por essa idade, 8, 9 anos... Eu ficava com medo das bonecas que eu tinha em casa. Eu escondia, tipo, eu botava todas as bonecas que eu tinha debaixo dos meus ursinhos, como se os meus ursinhos super carinhosos fossem me proteger, entendeu? Tipo, eu tinha medo das bonecas. Eu tinha aquelas bonecas grandes que o olho piscava, sabe? Ai, eita, isso porque você não teve o boneco do Fofão, cara. Aquilo lá dava medo também. Esse eu não tive, realmente. Deu sorte. Bom, ao invés de filmes ou games, eu prefiro ler os livros como os do Lovecraft. Chamado de Cthulhu, me dá umas coisas até hoje, mas é muito bom. Não chegou a ser comentado, mas Edgar Allan Poe também é um dos mestres de terror, que eu curto bastante. É o livro dele, O Corvo, né? Dá medo pra caramba. Bom, acho que os livros dão um cagaço ainda maior, pois fica tudo na sua cabeça. E se o autor souber como escrever, o bagulho fica nervoso. Então, eu comecei uma vez a ler Iluminado e eu parei porque eu não consegui. Não deu. Eu quero tentar de novo, porque eu era meio nova quando eu comecei a ler. Mas, cara, eu parei de ler o Iluminado porque não deu. Não consegui avançar. E Stephen King tem uns livros muito bons, viu? É. Bom, vamos ao chute para o próximo podcast. Cachorro Rock e Aço. É, tá difícil, Mega Man. Tem um cachorro, é Mega. Tem Rockman, ele é feito de aço. Mega Man que passava na SPT, alguém lembra? É ferro e fogo. Mega Man. Então, ele é puro aço. Mega Man. É, realmente tava sem ideia, chutei pelo LOL. Até, galera. Ah, mas acertou. Foi o primeiro a acertar, aliás, né? Tava tranquilo as dicas, né? Então é isso. 15 pontinhos para o Cacione. Sim, exatamente. O próximo e-mail é do nosso parceiro Cláudio Dragão Dourado, que é lá do site OmegaCast. Aí, galera querida do Projeto X Podcast, beleza? Ótimo cast. Sim, eu sei que estou atrasado e que já saiu de filmes de terror e ainda não ouvi, mas acabei de ouvir o de Vida de Estudante e necessitei mandar esse e-mail, pois eu fui estudante igual a Fer. Cara, vários e-mails dizendo que pessoas foram parecidas comigo. Eu não me sinto mais tão triste assim. É que tinha que ver a discussão no Skype depois. Puta vida. Bom, boa parte da minha vida de estudante eu não achei tão legal lembrar, devido a que ela quase foi abreviada pelos meus colegas. Para entender, ouça o OmegaCast 43 sobre bullying. Link vai estar na postagem, escutem que tá muito bom esse podcast. Sim. Mas como estudante, eu era bem parecido com a senhora Fofonca. Nunca estudava pras provas e sempre tirava notas. Comecei a estudar dentro da faculdade mesmo. Olha, eu tô na faculdade e eu continuo não estudando, mas enfim. Isso é uma coisa que não faz sentido pra mim, hein? Mas tudo bem. Isso teve algumas situações engraçadas, pelo menos pra mim. Como o dia do meu primeiro colegial, onde teve uma prova de física, que a nota mais alta da sala foi 7 e foi a minha. E a garota mais inteligente da sala veio me interrogar perguntando: como você tirou 7 nessa prova? Quanto você estudou? Coloquei em caixa alta porque, sim, ela gritou comigo. Invejinha, é inveja. Invejinha. É, sabe aquelas pessoas que sempre vêm perguntar quanto tu tirou na prova? E daí, se tu tira mais, ela não te mostra a nota? Eu tinha uns colegas que faziam isso, sabe? Ah, eu também tinha. Nossa. Eu simplesmente respondi, não estudei nada. E ela nunca mais falou comigo. E outra foi uma inicialmente... Foi um cagaço enorme, porque foi a primeira que passei cola... E foi no terceiro colegial, onde o professor de química adotou a política de que se pegasse colando, ele dividiria a nota pelo número de pessoas que ele percebesse que passava-se a cola. Então, na última prova de química orgânica, eu passei cola pra 2 caras e de um jeito que eu tinha achado ninja, porque o professor não tinha falado nada. E como eu tinha certeza que tinha tirado 10, quando chegaram as notas, eu vi todas as questões corrigidas com um certo, mas a nota da prova era 3. Quando fui questionar a nota, ele lembrou da política dele e me assustei, porque pelo cálculo da nota final, com essa nota eu não ia nem para recuperação em química. Ia reprovar. Mas no dia que saíram as notas finais, eu tinha passado direto. E quando fui recalcular, o professor tinha marcado meu 10 na caderneta. Isso que contou na média final. E pra essa prova também não estudei. Olha a pressão. Olha o medo psicológico que ele impôs. É foda, hein? Só pra deixar vocês bravos, quando eu passei no vestibular, faziam 2 anos que eu não ia pro colégio. E não fiz cursinho nem estudei direito. Mal dei uma passada pela apostila e passei em 44 de 250 para Ciências da Computação. Bom, deixa eu parar por aqui que também tenho muitas histórias. Nem todas agradáveis, mas o e-mail já está muito longo. Ômega abraços. Eu só digo, o mundo não é justo. Ah, eu não sei, eu presto atenção na aula, é por isso que eu vou bem. Se eu não prestar atenção na aula, eu vou mal. Então eu acho justo, no mínimo. É, tem essa condição, tá bom, vai. Próximo e-mail é do Black Star. E no meu último e-mail parece que ficou confuso quem era a Sora. Não é Sora, é Sora. Sora. É, Sora não é uma pessoa específica. É que eu tenho preguiça de falar, escrever professora. E acabou cortando profes, deixando só o Sora. Continuando com a vida de estudante, eu não sou uma pessoa violenta. Tá bom, vai, tá bom. Aham. Eu lembro do último e-mail, né? Aquela história do meu aniversário foi apenas uma das 2 vezes que eu me irritei e briguei com alguém que não fosse meu irmão mais velho. Mas não nego o fato de que talvez estudasse numa prisão. Eita, cara. Na quinta série, minha mãe era professora de português. Um dia, os alunos estavam tocando estojos e cadernos uns nos outros. Minha mãe se irritou e jogou um pote de álcool gel que tinha na sala em um dos alunos e disse: se reclamar, eu acendo um fósforo. Nossa! Caramba, que medo! Nunca mais fizeram bagunça na aula dela. Por que será? Por que será, né? É. Sobre o cast de filmes de terror, eu não tenho muito o que falar. Eu gosto da sensação de me assustar, mas na maioria dos filmes de terror eu fico rindo e tentando descobrir o que vai acontecer. Mesmo assim, eu nunca consigo dormir depois de ver um filme de terror. Um filme que realmente me assustou foi O Olhos Famintos. É, esse dá medo. Eu assisti com meu pai quando tinha 7 anos e até hoje eu tenho pesadelos com esse filme. Tô até pensando em reassistir pra ver se perco esse medo. Por hoje é isso e continue com um bom trabalho. Nossa, eu não gosto de ver filme de terror, gente. Não me faz bem. Eu evito. Eu gosto. Tem alguns que são engraçados, vai. Ah, não. Tipo o Chamado, que eu ri muito assistindo o Chamado, mas enfim. É, eu prefiro a versão japonesa. É bem melhor. Próximo e-mail é do Rafael Taira. Achei curioso que vocês não falaram de filmes de terror de outros países. Ficaram focando somente os filmes de terror e horror dos Estados Unidos. São os mais conhecidos também, né? É, eu acho que foi uma pauta mais geral, né? Pra falar de gêneros, sim, enfim. Exatamente. Sendo que cada país tem o seu jeito de fazer horror, terror e suspense. Esse, Os Outros, lembro de quando assisti, que foi há quase 10 anos atrás. Dois filmes que quando eu assisti senti medo e na segunda vez que vi não senti mais medo, que é a franquia Olhos Famintos. Ó, oh, viu? Ô, oh, Black Star, viu? Ele não sentiu mais medo depois que assistiu Olhos Famintos. Quem sabe? Quem sabe? É, na primeira vez dá medo. Na segunda, você vê uns erros ali também. Sim. A primeira vez que eu assisti um filme de terror, acho que foi aos 6 anos. Eita. Se não me engano, foi o terceiro ou quarto filme do Jason. E no mesmo ano também assisti aquele do Palhaço Assassino, It. Nesse filme do Palhaço Assassino, eu fiquei traumatizado na época por uns 5 anos. Pois o filme tem uma cena que o palhaço ataca uma pessoa que está tomando banho à noite. E aí eu tomava banho de dia. Eu lembro disso. Também vi O Quarto do Pânico, que é muito foda, pois o terror psicológico sem monstros. Muito outro bom. Outro filme que ficava com medo era Marte Ataca. É, legalzinho. Esse Atividade Paranormal acho bem galhofa, e por causa dele não vejo um filme de terror, horror, já há 3 anos. Nossa, eu vi o filme Atividade Paranormal bem fraquinho, achei muito ruim, eu vi no cinema, gente. Nossa. Ele é legal, eu prefiro Bruxa de Blair no mesmo, nesse estilo, vai. É, achei bem fraquinho, tipo, não me deu medo, mas enfim. Zumbi eu já meio que cansei, mas talvez eu me anime, pois faz quase 10 anos que não vejo um filme de zumbi. Pelas dicas Rock, Aço e Cachorro, e por essas dicas com certeza será sobre a franquia Mega Man, pois Rock vem de Rockman, Aço porque o Mega Man é puro aço, e Cachorro por causa do Rush. É, Taira, foi o segundo a acertar também. É isso aí, mais um pontinho para o Taira. Exatamente, né? E o nosso próximo e-mail é do nosso amigo cinéfilo Matheus Morozaki, o Traionaut. Olá, pessoal do PXP. Meu nome é Matheus Carvalho, Traionaut, 16 anos, São Paulo. Filmes de terror são algo que nunca me interessaram muito. Sempre achei que um filme de terror é desculpa para baixo orçamento. Principalmente com a recém-popularização do gênero found footage, que só torna a coisa mais barata e artificial. Filha do Mal tá aí para isso. Comecei a me interessar mais quando fiquei sabendo da grande leva de diretores clássicos que faziam filmes realmente assustadores, sem apelar pro gore. Agora, indo por partes. Existem muitos filmes de horror com boa sequência. A Hora do Pesadelo tem filmes tão bons quanto o original. Eu não acho, eu acho que o primeiro só bom, cara. O resto, né? Bom, como o sétimo novo pesadelo. Halloween tem o divertidíssimo H20, esse é bom. Alien tem uma sequência ainda melhor que o primeiro. Apesar que a sequência do Alien é mais um filme de ação do que de terror, né? Romero tem 6 ótimos filmes. É, realmente. Evil Dead tem 2 ótimas sequências, mais um bom remake, cara. É muito divertido as sequências do Evil Dead. É, o Exorcista teve um terceiro filme muito bom, além de fugir da linha de terror do original. Sexta-feira 13 é um caso interessante, visto que o primeiro filme foi um filme ruim. É, eu não gostei do final dele, viu? Ele tem um Deus Ex Machina no final. Não curti, mas... Enquanto a sequência é o clássico que todos se lembram. É muito bom. O terror psicológico ainda vive sim. O cineasta francês Michel Haneke é o mestre do gênero e tem uma filmografia repleta de grandes terrores psicológicos. Meu favorito é o filme Cachê, que me perturba até hoje, um dia depois de vê-lo pela primeira vez, e até hoje questiono as pessoas dizendo que Amor é o filme mais torturante do ano passado. Ele é claustrofóbico, eu concordo. Além dele, temos os bons Sobrenatural e A Invocação do Mal, que constrói uma tensão gigante. Inclusive, esse é meu gênero favorito, e alguns dos meus filmes favoritos de todos os tempos são dessa categoria, como Eraserheads, Veludo Azul, Cachê, O Silêncio dos Inocentes, O Iluminado e Bebê de Rosemary. Cara, tem uns filmes aqui que eu curto, meu, realmente, dessa lista. Um dos grandes cineastas de terror da atualidade é o grande Peter Jackson espanhol, melhor que o original. Guillermo del Toro. Del Toro tem um filme muito bom, viu? Enquanto na Espanha, Del Toro dirigiu grandes filmes de terror como Cronos e As Obras-Primas, A Espinha do Diabo e O Labirinto do Fauno, um Alice mais hardcore e melancólico. Sem contar o Blade 2, um filmaço que Del Toro consegue empregar sua marca mesmo em um grande estúdio. Em relação a remakes, existem sim boas refilmagens. Uma recente refilmagem de um filme de Wes Craven, Viagem Maldita. Um filme aterrorizante que supera o original em diversos sentidos. Todas as as versões de Podsnatcher são ótimas e sobrevivem muito bem, independente dos originais. Já a refilmagem de Hora do Pesadelo foi tão ruim que a atriz Rooney Mara admitiu ter pensado em abandonar a carreira após ter feito o filme. Nossa. Cara, esse filme é horrível. Nossa, esse remake é um lixo. Eu já falo isso. Existe um gênero muito conhecido, o terror, que são filmes com traços de horror, mas que apelam bem mais pro lado da comédia. Gênero esse que foi iniciado com Dança dos Vampiros, de Roman Polanski, e conta com ótimos filmes como Zumbiland, Todo Mundo Quase Morto, Uma Noite Alucinante, A Pequena Loja dos Horrores, Rock Horror Picture Show, Gremlins e Os Fantasmas Se Divertem. Cara, esses tem muitos filmes bons, viu? Eu gosto desse título. Nossa, eu não conheço nada. Cara, tem muitos filmes legais assim, desse estilo. É. Tem um filme muito bom, acho que é desse gênero, o terror que eu gosto também, era Um Drink no Inferno, cara. É muito legal. É um horror meio trashão, mas eu dou risada. Bom, um dos estilos mais comuns e mais eficientes do horror é o clássico O Tubarão Não Funcionou, que se popularizou com, obviamente, com Tubarão, e é caracterizado por não mostrar o monstro até o final do filme, criando assim uma expectativa enorme. O Tubarão é muito bom e segue bem esse estilo mesmo. Afinal, o que está na nossa cabeça é muito pior do que qualquer pessoa poderia mostrar na tela. Bruxas de Blair é um excelente exemplo disso, concordo. Além disso, existem vários outros tipos de filme que podem te deixar tão aterrorizados quanto um bom filme de terror. No início do ano, eu tomei como objetivo esclarecer sobre os 101 filmes cults para se ver antes de morrer. E acabou não sendo uma experiência tão gratificante assim. Preciso continuar, inclusive. Por fim, se me permitem um jabá, convido-os a ler minha pequena análise do Segredo da Cabana e meu recém-criado blog, que ele passou o link, a gente vai deixar na postagem. E é isso aí, pessoal, desculpem pelo e-mail gigante, mas devo dizer que gostei muito do que pretendi dizer. Enfim, ansioso pelo próximo cast, até mais. Nossa, o Matheus sempre manda muita informação quando é sobre filme, né? Então, o Trionaut é um cinéfilo mesmo, cara, de mão cheia. Eu acho que ele mente na idade, tem 16, mas eu imagino que ele nasceu no dia 29 de fevereiro, então ele tem 16 anos porque ele só faz aniversário de 4 em 4 anos, porque não é possível. Cara, eu não sei, cara, mas ele conhece muito bem de filme, escreve muito bem e tem uma opinião tão forte de filme, 16 anos. Ele já viu mais filme que o Sage, que é Tem Vida Eterna. Ele já viu mais filme que eu, com certeza. Ô, Trionaut, eu vou te convidar pra gravar um podcast de um filme na próxima vez, cara, é sério. É isso aí. Bom, o próximo e-mail é do Zurita, que mandou de última hora, quase que ele não entra, hein? Quase que ele não entra nessa leitura. Mandou 10 minutos atrás. Bom, e aí, Peixescasters? Aqui é o Roberto, mais uma vez mandando e-mails atrasados, viu? Ele mesmo admitiu que é atrasado. Boa, hein? Vou falar sobre os casts 59 e 60. Casts que eu ouvi na sexta por motivos escolares. Na verdade, não, mas deixa pra lá. Por isso estou mandando e-mail atrasado, pois quero mandar o meu feedback. By the way, esse e-mail vai ser longo, acho. Bem, sobre o cast de Vida de Estudante, gostei muito, ri demais, principalmente do cabeça. Eu sou daqueles estudantes tipo a feira, ó, mais um. Eita. A única diferença é que eu gosto de tirar notas altas, principalmente porque fico apostando com outros amigos vagais e também com aqueles amigos nerds que sempre tiram 10, apesar de que eu nunca consigo tirar mais que esses últimos. Cara, eu realmente não dou valor pra nota. Tanto faz. Eu só me importo com a nota que seja suficiente pra passar. Eu também não, mas uma vez eu tirei um 9,9 e fiquei curioso. Por que quando descontei esse 0,1? Pois é. Ele ficou bravo comigo, cara. Pô, vai pra lá, pô. Sai daí. Também não dou cola, ou tento não dar cola, pois vira e mexe alguém vai reclamar que eu errei uma questão que eles copiaram, ou me agradecer pois passaram por minha causa fazer o quê, né? Não ouvi o cast do dia que saiu, pois como é época de Enem, tenho que fingir que tô estudando pra minha mãe não me matar. Esperamos que ela não ouça isso também. Pois é, espero que ela não escute o Projeto X. Um dia estávamos na aula e decidimos colocar o capuz, apagar a luz e dormir durante a troca de professores. Quando a professora de artes chegou, tinha dois alunos de capuz esperando ela e dizendo, entre ser. Ela simplesmente entrou, sentou e dormiu também. Cara, como assim? Cara, que aula maluca é essa? Todos os alunos ficaram sem reação alguma, pois queriam assustá-la, mas continuamos a dormir, então foi válido de certa forma. Eu tinha sugerido ficar todo mundo de capuz encarando-a, mas ninguém aceitou a minha ideia. Creio que assim ela ficaria assustada. Gente, que coisa bizarra. Se bem que é aula de artes, né? Convenhamos. Ela entrou no clima. É. Sobre o cast 60, não tem muito o que falar, pois não vejo muitos filmes de terror. Lembro de ter visto alguns como o quarto 589, não sei o número certo. Também não sei. Que representa a idiotice pura que vocês falaram. O personagem tem um site, acho, onde ele faz review de quartos mal-assombrados. E é claro que um dia isso ia dar merda. Eita. Ah, é. Gosto de ler creepypastas com os meus amigos, assim todo mundo fica com medo junto. Bob Esponja, Coragem, o Cão Covarde, as Tartarugas Ninjas, Zelda. Não sei qual é a graça de acabar com a própria infância, mas é divertido. Ai, ai. Jogo alguns jogos de terror, como Resident Evil. já foi de mais terror. Dead Space, nunca tomei tantos sustos. E Alan Wake. Não sei se é terror propriamente dito, mas tem uma ótima história. É terror, né? Também cheguei a jogar Fatal Frame, mas era emprestado, então não concluí. Bom, é isso, até mais... Bom, é isso, até mais ver. Ah, que legal, Zurita. Cara, creepypastas são sempre legais, são muito divertidas. Eu nunca li nada de creepypasta. Aliás, eu nem sabia o que era isso até vocês falarem no podcast, que daí eu fui atrás. Ah, tem um monte de coisa bizarra. Ai, ai. Tem uns que só viaja, mas tudo bem. Enfim, né? Bom, e continuando, né, a gente tem os comentários do site também, né? Leu o comentário aqui do Kogowar, né, que ele escreveu assim: e aí, pessoal, beleza? Pô, faz tempo que não assisto filmes de terror. Depois do Albergue, eu dei um tempo. Faltou vocês comentarem sobre o gênero automobilístico. Quando criança, eu assistia aquele filme O Carro Assassino e desconfiava de qualquer carro que passava na minha frente. Isso me faz lembrar aquele filme lá, o Christine, né, O Carro Assassino. Deve ser esse daí que ele falou, do livro lá do Stephen King. Eu lembro de um que era um caminhão que perseguia. Ah, esse eu vi até no cinema. Nossa, era... Um grupo de jovens, cara, muito bizarro. Cara, era legalzinho até, eu curti. E aquele Um Drink no Inferno, que gênero é classificado? Então, como eu falei, eu acho que é um terrir, cara. Tem vampiros, tem sangue, mas é engraçado, eu acho, na minha opinião. Bom, lembro que quando eu fui assistir esse filme na época, não tinha lido a sinopse, não sabia do que se tratava o filme, a família é sequestrada, eu penso, ok, ação ou drama? Mas aí eles chegam no bar e tudo muda, tomei um susto. Abraços. É isso aí. Bom, pra finalizar, vamos mandar abraços para o Rafael Taira, para o Trynaut, para o Kogawar e para o Zumbi, que resolveu dizer que ainda está vivo, né? Embora o sobrevivente não tenha ficado muito feliz com isso. Espero que não mesmo. Bom, e aí, Sadie, pode explicar pra gente as dicas dessa semana? Sim, pra fechar, né, de vez o podcast, as dicas da semana passada foram Rock, Aço e Cachorro. Bom, Rock vem mesmo da origem, né, do Mega Man em japonês, o Rockman, o Rock. E tem alguns personagens, né, também que é muito associado ao Rock, né? Tem assistente Roll, né? Então eles ficam uma dupla Rock and Roll. Tem o próprio cachorrinho dele, o Rush. Tem outros também, o Bass, e por aí vai, né? O Aço vem aquela relação, né? De que o Mega Man seria de aço, né? O puro aço. O puro aço. Como mandou a musiquinha o Cacione ali. É, apesar que eu achei errado, cara, porque a abertura original em inglês, ele não fala nada dessa porra, cara. Só fala que é um super fight robô. Mó sacanagem. E o cachorro vem do Rush, né? O cachorrinho do Mega Man, né? A dica pro podcast da próxima semana é Aranha, Rato e Rifle. Eita. Pensem bem. Não é difícil pra quem conhece manja do tempo. É. Enfim, gente, ficamos por aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau. Falou, galera.